1608, boa noite, contato radar, prossegue descida até o nível 050, via chegada Mari. 050, via Mari, azul, 1608. O 9013 chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35, bom voo. Recife 1-2-2-3-5, agora voo 9013. Ele? A primária da frequência do centro é 125, confirma a secundária, agora voo 9013. Positivo, 1-2-8, decimal 35. 795, Alfa Quilo Pastez 1, Romeu, Posição 1 no Romeu. Alfa Quilo, Posição 1 no Romeu. Eu ia chegar da Mari. Posição 1 no Romeu. Alfa Quilo Pastez, Posição 1 no Romeu. Azul 2795 tá na 1, Romeu tá sinalizado na posição. Não tá só isso? Estamos na posição, porém sem balizador. A gente voltou sem posição. Boa noite, gol 9098, decolou. Boa noite, gol 9098, contato radar na decolagem, sobe via nível 370, sai da PUCA. PUCA 370. Alto Salvador, poderia confirmar a posição correta do 795, está na 1 Romeu, porém tem um balizador na posição mais adiante da nossa frente, né? Ok, segue a orientação do balizador, nós o 2795. Sim, então tá saindo da posição 1 Romeu e está seguindo a orientação do balizador. Controle, poderia confirmar o tipo de aeronave que está à frente do Azul 6908? 908, o tipo é um ATR, está agora na posição de 12 horas a 20 milhas. Sim, teria alguma velocidade recomendada para o Azul 6908? Sério, 6908. Ok. Está a critério do comandante 6908. Ok, obrigado. Comodoro Passaredo 2224, passando Serra Vitor 366. 2224, completa final, chama a torre agora, frequência 1-18-6, bom pouso. 118.6, grato e bom serviço, companheiro. Azul 6908 pode prosseguir na descida e falta da sua movimento. Positivo 6908, até 2.500 pés, Serra Vitor 366 após ITAP para completar a final RNAV. Reporta na final o ajuste Salvador 0016. 366 após ITAP, descendo para 2.500 com 0016. Afirmativo. Boeing 4062, sua identificação desce até o nível de voo 050, via chegada Mari. 1098, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85, bom voo. 2545, obrigado, boa noite. Caju, nível 230, sai da PUCA, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponda 5470. 230, autorizado na Caju, sai da PUCA, transição Caju, primeira curva à esquerda, 4470, chegou 1868. Porta Busca, 1868. Está precisando da RNAVE Azul 6908. 6908, chama a torre agora, frequência 198, decimal 6, bom pouso. 286, obrigado, Azul 6908. Boa noite, 1972. Tem identificação, desce via ao nível de voo 06120, chegada a Mari. 060, identificação, na Mari. 4062. Se tiver condições após Mari, estou autorizado 366, qual prefere? Para o táxi, chegou 1170. Um 170, autorizado táxi via Índia, ponte espera da 10 frequência 198, só o 612. Queria 105, confirma VB. Positivo, 175 VB. A livre táxi de Apache, Índia, ponte espera 18,95, confere? 18,612. Desculpe, 18,612, obrigado, tá bom. É o retorno. 0766, estabilizando 63, 0764. Meu nome é 074, torre 118, decimal 6, bom pouso. 26, agora. 9, prepara a saída do coral, guarda-costas. Autorizada a final RNAV, reposta na final. Europa 084, Red Cop. Europa 084, Europa 084. Europa 084 to Madrid via Upper Zulu 10 until Natal, then Upper November 873. As flight then hold, flight level 350, book a departure and ZPA transition. The first turn by left and score code 5471. Azul 4959, confirma o nível solicitado? 4959, 150, coral no alvo. Entendido, 150, coral no alvo. O nível tá errado. O nível pá seria 160 ou 140? 140, senão. 140, nível na navegação. Gente, aguardo só a coordenação da saída, coral no alvo. Voa no 172, prossegue. 1972, autorizado descida para 2.500 pés, ajuste 1015, autorizada final em nave, reporta na final. Gente, 2.500, reportará. Azul 4959.com 4959, na sua escuta. Azul 4959, autorizado em Léo. Saída Coral 1 no Alfa, após Coral modifica no plano Yankee, nível 1-4-0, primeira curva direita, transponda 0-2-6-0. Autorizado Coral 1-4-0, nível após Coral DCT, curva direita, após a decolagem, transponda 0-2-6-0. Porta push, azul 4-9-5. Portarei o controle... Seria frequência? Controle 1-2-0-0-8. Tá. Uno 1170, chama agora o centro Recife, frequência 1-2-5.45, secundária 1-2-6.85, bom voo. 2-5-4-5, 2-5-5, Bruno, 7-0, boa noite, obrigado. No dia 228, na sua identificação, desce para 2.500 pés o ajuste em Salvador 1015. Após Pabog, está autorizado direto Serra Vida 366. Gente, desce para 2.500 pés o ajuste em Salvador 1015. Após Pabog, 3, 2, 2, 2. Chão TAP 024. Confie. Estava saída para o TAP 024. Qual a aerovia inicial? Para que você? Qual a primeira aerovia? Seria UP Zulu 10 a primeira aerovia? Negativo. Primeira aerovia Upper Zulu 44. Hotel prossegue condições visuais no 095 na proa de Paripe, reporte para descida. Posição 3 de Romeu. Gol no 172, estabilizou e desvolve. Gol 1172, chama agora a torre, frequência 118, decimal 6, bom pouso. 18,6, obrigado. Seu Vitor Céu, decida a critério do comandante, região de informação e alerta, controle de SQS e tráfego na região, reporta a 40 milhas de Salvador. Só um pouco. Momo e depois de Lupo, certo? Afirma, transição de Lupo, passando por Cogbu. Momo, Cogbu de Lupo. Exato, obrigado. Indian, on hold point Rune 10, call tower 118.6 and Canadian 015. Canadian 015, we taxi inner to the holy position Romeo 10, the tower 118. Rafa 2 is 1. Obrigado, 8 e 8. Símbolo 868, após zero, não autorizado, puxa contato. Guarda a tarde. Salvador, muito boa noite, 1-1-72 de Brasília. Firma, aeronave chegou solo? É o voo 1-1-72 de Brasília. Voo 172, Alfa Kilo 43, 62 é Romeu, posição. Alfa Kilo 43, 62 é Romeu, voo 1-1-72. E a Índia, ponto espera, estão no 0 torre, 1 no 8, são 62, final no 0 no 5. Silva Romeo Vitor Hotel, prossegue descida até 4.500 pés inicialmente, temos a mínima dessa área aí 4.000 e aguardando autorização para prosseguir na descida. Silva Romeo Vitor Hotel, ajuste em Salvador, no momento no 0 no 5. Steven, Europa 084, radar contact on takeoff, flight level 350 on Puka de Pastry. Puka de Pastry, continue flying for level 350, Europa 084. Estabilizou o gol 222. Gol 1228, completa final, torre 1 no 8, decimal 6, bom pouso. 36, obrigado. Europa 084, fly direct to the ZPAR position. Thank you, direct to the ZPAR position, Europa 084. Passaria 2228, Vitória da Conquista, 1-0 autorizado. Via Notland Voo, Elefa, piloto direto. Saída Boa 1, após a Boa 1, prossegue Elefa. Primeira curva direita, transponda 5466. 0 para Conquista, decorando aqui o da Arbora 1, transição Elefa após o piloto. Curva da direita após. Transponder 5466, passa CD 2228. Passa CD 2228, aponta puxa. Pois será, o 2228 não cumpre o perfil do dia. Sim, a gente cumpre o perfil inferior da carta, tem CD 2228. Ah, é, tudo bem. 28, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, para a puxa também. 3228, 3 autorizado, puxa contra. Você pode dar a lotada. 3228. Boa noite, Papapá, Sierra, Kilo Delta. Noite, Kilo Delta, sem a identificação, desça ao nível de voo 050, via chegada Mari. 050, via Mari. O voo 1868, chama agora o centro Recife, frequência 125.45, secundária 126.85, bom voo. 4528, graças. Europa 084. Go ahead. Europa 084, call now, receive center frequency 12545. If unable, 126.85, have a good flight. Call 12545, maneuver 12885, Europa 084. Qual é a possibilidade do CR-Delta para o ar impacto? Autorizado, CR-Delta. Após ETAP, o Sierra Kilo Delta voa o Sierra Vitor 366. Mete após ETAP o Sierra Vitor 366. 2228, pronto para o táxi com 60, 4 e 50, Salvador. Está bom, vem para a 328, taxi via Índia, ponte paradão no 02-198, estão 62, que legal, no 05. Taxi, ponte paradão no 0-118-62, 222. 4959, 162, a bordo de 2 horas até na sala 2 para o táxi. 4959, autorizado táxi via Índia, ponte Imperador no 02, 198, 162, 015. Gente, ponte Imperador, no 3, via Índia, ponte Imperador da 102, 118, decimal 3, a bordo 4959. Controle, Sauda. Passei 2228, pode sol. 2228, contato radar na decolagem, sobe via nível 180, CEDAR, Buna, Lefa. Sobe via 180, água, Lefa, 2228. Sonda, passeio 2228, está livre da edição 3000? Livre da restrição 2228. 2228, grato. Delta 2.500 pés, ajuste 1.0 no 5, autorizada a final RNAV, reporta na final. Desce para 2.500, 1.0 no 5, mil, perdão. 1.0, 1 no 5. Dado final RNAV para o Serra, aqui no Delta, obrigado. Controle Salvador, o azul 4959, boa noite. 24959, contrato radar na decolagem, sobe ao nível 140, seta coral no alfa. 140, coral no alfa, azul 4959. Controle Salvador, parceiro 2228, pode olhar direto, destino? 2228, vou Iago, aguardante já destino, tentarei coordenação com o centro. Agora, aguardando a posição, 2228. O Serra Quilo Delta fez um desvio de 10 graus à esquerda. A critério, Serra Quilo Delta. O 7491 confirma o horário do voo. Estimado 0320, senhor. Gente, o plano chega no sistema da gente 30 minutos antes. Então daqui a 3 minutos deve estar chegando, ok? Perfeito, na sua escuta, poderia adiantar a saída? Qual a aerovia inicial? A Pesculo 97. Saída Arbol 1, após Arbol 1, vou posicionar leve. Ok, obrigado. Pois é. Dois, você escuta?